decola pistão no zero, curva direita, saída árvore, transição, eleva a Zulu 17. Controle 119, decimal 8, código transponder 5112. Autorizado Brasília, nível 360, decola dando zero, curva direita, saída árvore, eleva. Upper Zulu 17, 198 é o controle, 5112 é o transponder, bom, 1567. Cotejamento correto, nesta fracionamento táxi. Camarão, 1567. Muito boa noite, tráfego avistado, altímetro no 02. Continua a aproximação, aguardando pista livre, 767 da Florida West, iniciando a decolagem. Já embaixo travado? Afirmativo, embaixo travado, aguardando pista livre, gol no 253. 44, controle 119, decimal 8, código transponder 5114. Autorizando Guarulhos, nível 340. Decola da 10, curva direita da El, Leda, Eu, Desopes, Zulu 44, 198 ao controle, 5114, transponder, o TAM 3897. Cotejamento correto, mestre, aproximamento táxi. Salvador, o TAM 3567, acionou o PLB 1553, horas e 50, com fins alternos, amparo táxi. Copiado com FIS 3,50, 1,55, autorizado para o seguro táxi via pátio principal Índia Alfa. Ponto de espera, torre 1,8, decimal medos. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera 18,6, 35,67, tanto. Uno 273, sem pouso autorizado, pista 1,0, o vento 0,90 graus, com 0,7 nós. Livre pouso, pista 1,0, Uno 273. Florida West 775, Airborne at 01, contact 119.8. 19A, Florida West 775, 9. Salvador, muito boa noite, TAM 3567, ponto de parada 10, pronto. Ali mantém cabeceira 1-0, TAM 3567. Ali mantém, 3567. 1273 no solo de Salvador 04, livre direita, chama o solo em 121, decimal 9. Direita 119, obrigado, no 23. Solo Salvador, uma boa, gol 1273 em Francisco, escuta. 1273, boa noite, prossiga táxi via táxi Alfa Juliette para o gate 03. Alfa Juliette para o 03, 1273. Torre, boa noite, Xenair 6143. 6143 da Oceaner, o altímetro no 0 no 3, já em baixa travada. Afirmativo, baixa travada. Tráfego avistado, curto na aproximação, aguardando apenas a pista livre. Aguardando a pista livre, 6143. Oceaner 6143, tem pouso autorizado, pistão no 0, vento 080 graus, 08 nós. Autorizado pouso, Oceaner 6143, pistão no 0. Então 3567 aos 06 decola, o controle em 1 no 9,8, bom voo. 198, obrigado. Oceaner 6143 no solo 08, direita 121, 19. Direita 219, 6143. Oceaner 6143. Oceaner 6143, táxi via Alfa Juliette Gate 01. Alfa Juliette Gate 01, 6143. Pushback acionamento no 601, posição 4. Posição no número 4, aguarde para iniciar. Aguardando a passagem do Webjet 601. Temos a segunda aeronave Airbus Oceaneco a ingressar no gate 1, aqui aguardando a autorização. Chené 6143, agilizando na medida do possível, táxi para o gate 601, estamos com a aeronave no 4, aguardando a ingressa sua aeronave para iniciar o push. Ok, estamos acelerando para 30 nós, ok? É o máximo possível aqui para agilizar. Obrigado. Solo é o 1567 para push, estacionamento no 8. Autorizado, repasse para o táxi. Autorizado, acelerar táxi, 1567. Oi, boa noite, o Federal Serra da Palha. Federal Serra Delta Lima, pronto para o reboque? Afirmativo, senhor, já estamos aqui com... Pronto aqui para sair aqui do Pátio 4. Afirmativo, ingressa via pista, reporta livrando na Taxiway Quebec, ok? Assim que ingressar, a primeira esquerda. Joia, vou sair aqui do Pátio 4, quando estiver ingressando, eu te confirmo a ingresso ali. Afirmativo. Alô, tá 3897, pushback acionamento, tá no gate 05. No gate 5, tá autorizado o reporte para o táxi. Vai reportar o táxi, tá 3897. Por 601, autorizado, puxa, reporte para o táxi. Passar para o táxi 601. Torre Federal pronto para ingresso na 17 via Quebec. Está livre, ingressa pista 17, reporte liberando na Quebec. Após ingresso na pista, a primeira esquerda. Ciente, ciente. Para o táxi, 3 horas e 40, com fim POB 148. Ok, 1483 e 40, confins, aguarde para iniciar o táxi. Aguarda, eu vou no 567. Para o táxi 601, estamos a bordo 191, autonomia de 3 horas e 40, alternando Campinas. Copiado, Campinas, 191, 3 e 40. Autorizado, prosseguir o TAC, Índia Alfa, até o ponto de espera, destino zero. No ponto de espera, torre no 8, decimal, 62. Índia Alfa, 1861, 81601. Volo 567, autorizado, táxi via parte principal Índia Alfa, no ponto de espera, torre no 8, decimal, 62. Volo 567, copiou? Autorizado, táxi, volo 567, ponto de espera 26. Afirmativo, táxi via parte principal Índia e Alfa. Parte principal Índia e Alfa, volo 567. Boa noite, 601, se aproximando do ponto de espera da 10, pronto. Mudo 601, autorizado alinhar e decolar, pista 10, vento 090 graus com 0 medo de nós. Autorizado alinhar e decolar, daqui a pista 10, 601. Tô ciente. Para o táxi, o TAS 3897221 na bordo, Galeão, 3 horas e 55 de autonomia. Copiado 221 no Galeão 355. Autorizado táxi via pátio principal Índia Alfa. Ponto espera, torre no 8, decimal 62. Pátio Índia Alfa, ponto espera 286, boa noite, 397. Boa noite. Oi, Salvador, boa noite, é Gono 567 no ponto de espera pronto. Gono 567, ali mantém Gabi 0 no 0. Ali mantém no 0, Gono 567. Uno 601 aos 18, decola o controle em 1 no 9.8, bom voo. 98, boa noite. Gono 567 tem livre decolagem, pista no 0, vento 090 graus, 0612 nós. Livre decolagem, pista no 0, Gono 567. noite, o TAM 3897, ponto de espera da 90, pronto. Boa noite, TAM 3897, alinha e mantém cabeceira 10. Alinha, mantém 10, 3897. Sideral Serra Delta Lima, por gentileza, livre a próxima esquerda. Sideral Serra Delta Lima na escuta. Sideral, na escuta, senhor. Por gentileza, libere a próxima esquerda. Tá bom, nós vamos entrar aqui no, na Quebec. Uno 567 aos 2, Uno, decola, 119-8 ao controle, bom voo. 119-8, boa noite. Sideral entrando na Quebec, liberado o ingresso da Mike e a Lima. Afirmativo, tá livre. Mike e Lima. Reporte na Lima, o Sideral. Reporte. 302, excelente. Vai, então, tem 0377, todo mundo. A 3897 em livre decolagem, pistão no zero, o vento 100 graus com 0,7 nós. Livre decolagem no zero, 3897. Salvador, voa 9940. Consigo 9940. Eu ia coordenar aí a autorização para Guarulhos, Aperzulo 44, nível 360. O que nós temos aqui, o pré-autorizado é o nível 360 e a aerovia que consta aqui pra gente, Aperzulo 21, confirmo. Ok, autorizado, então, Guarulhos, nível 360, decola pista no zero, curva à direita, na saída Arbor, transição Elefa, e após a Pesulu 21, controle 119.8, código transponder 5130. Você poderia ficar o nome da seguida Arbor? É isso aí, Arbor, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, e a transição é a transição Elefa. Ok, então autorizado 360 para Guarulhos, para pista 10, pode curar de curva direita, Arbor Elefa, 198 controle de saída, 5130 transponder. Chamará para o pushback, está na mesma posição de número... 9. 9, aqui, obrigado. 7. Solo Salvador, uma boa gona, 273, da Quatango, autorização com fim. Boa noite, Gordo 273, autorizado com FIS, nível 360. Decola pistão zero, curva à direita, saída Tael, Leda, Bride, Apezulu, 16. Controle 119.8, código transponder 5123. Autorizado com fins no 360, decolando a 1-0, curva à direita. Nadael Leda Bridge, Uberzulu 1-6. 19-8, controle 5123, transponder 1-2-3. Correto, neste fracionamento táxi. Tava. Confirmando a intenção do pouso é 1-0, Alfa Tango Tango? Afirmo. Certo, então prossegue final 1-7, na curta faz uma base para 1-0, o altímetro 1-0 no 3, o vento 100 graus com 1-0 nós, o Alfa Tango Tango, reporte para girar a base para 1-0. Posso girar a base para 1-0, Alfa Tango Tango? Já avisou com o campo? Avisou. Certo. Foi liberado o ingresso sideral da Mike na Lima. Sideral mantém a posição, ingresso na Lima, mantém a posição na Lima e chama, imagina, ingresso na Lima chama o solo em 1-2-1 no décimo 9. Ingresso, chamará décimo 9. É, 1-2-1 no décimo 9, tá? Sete. Eu opero em toda extensão. Alfa Tango Tango, reporte final da 10 baixado travado, visual já com o Thiago 402. Sim, já está baixado e checado, Alfa Tango Tango. Afirmativo, tem livre pulso, então pista 1-0, o vento 090 graus com 09 nós, o altímetro agora 1-0 no 3. Autorizado pouso, Alfa Tango Tango. O táxi ao pátio trem na minha escuta. Ok. Gentileza, senhor. Tem como o senhor ver com cor qual posição a gente fica lá no pátio 3? Positivo, eu checo aqui. Já, tô na guarda. Não, nós estamos em contato com a Ancoa aqui, ele vai confirmar a posição e a gente passa aí, ok? Pode ir prosseguindo aí via parte principal. Graças, vamos aguardar. Vou atravessar devagar. Positivo.